Mixtape. Corpo fechado, Gutierrez de chinelo. Sem neurose, hein? Tá ligado. Fala tu, pai. Obrigado a todos que baixaram meus sons, que cantaram nos shows, que acharam que é bom. Obrigado a todos que gravaram meus sons, que odiaram meus sons, que amaram meus sons. Obrigado a todos que ensinaram que sei, que ajudaram uma vez, muita fé pra vocês. Obrigado aos que mostraram o caminho que andei. Vitória a todos que respeitam o Andrei. Agradeço aos pelas por falarem de mim, divulgarem meu nome, terem raiva de mim. Agradeço aos que estão do meu lado até o fim. Aconteça o que for, sempre rezam por mim. Agradeço a minha família, a raiz de onde vim. Respeitam minha carreira, torcem por mim. Agradeço a vida, um segundo, mil momentos. Não é à toa que o tempo sempre foi Deus pra mim. Obrigado aos sentimentos que resultaram nas rimas, que autenticam as rimas, que movem as rimas. Até sua casa, seu som, seu país, sua esquina. Do aprendiz ao casco do geral, chapa com as rimas. Quando tô no palco, tô ali pra ganhar. Enfureço os que tão abaixo do nível do mar. Isso é rua do RJ, tá do Gali, né, Mar? Corpo fechado, mixtape, aplaudo, começo a vaiar. Pra quem acha que minhas merdas já chegaram ao fim, irão se espantar, um dia ainda vai vir. KLJ, Marechal Jackson, remixes do Jobim. Daí já diz que o Gutierrez faz hit, pega o Steam. Recalcado, só se podem se defenderem de mim. Vou deixar você na merda, se eu não morre por mim. No meu promo eu te disse, Jesus vende jeans. Os tempos são outros, como Kong e Soul King. Vale, corpo fechado. Você vai ouvir que nem tu já viu. Todos os lugares, todas as rádios. Guarda o lenço e chora, mano. Tá bom? Mais alguma coisa?